Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é a Adri. E nessa playlist vamos voltar às polêmicas. É maravilha, como eu adoro isso. Porque nessa playlist vamos falar das One Hit Wonders, músicas internacionais, a parte 2. E só pra relembrar, o que é uma One Hit Wonder? One Hit Wonder é aquela banda, aquele artista que ele teve apenas uma música de sucesso. Mas aí, onde entra a polêmica nisso? É porque assim, pro resto do mundo, pro povo em geral, esse artista só teve mesmo uma música de sucesso, mas o cara que é fã desse cara, dessa banda, desse artista, eles falam assim, não, ele tem outras músicas, peraí, não é One Hit Wonder. É, exatamente. Só que o resto do povo não liga pra essas outras músicas. É, a maior parte delas, o que faz o One Hit Wonder ser um One Hit Wonder muitas vezes, é que uma faixa toca a exaustão no rádio, e pode até ser que ele tenha outras músicas muito boas, pode até ser que outras músicas façam relativo sucesso, mas pra quem não acompanha a carreira do cara de perto e só escuta aquela música 58 vezes no rádio por dia, não vai lembrar das outras, não vai saber das outras e vai ser, tipo, o cara de um hit só, né? E é o caso das bandas que a gente vai citar aqui. Mas vamos abrir as portas pra polêmica, né? Vamos deixar a treta rolar. Bom, então, abrindo essa playlist, tá tocando aí de fundo uma música que ela é realmente considerada um clássico de One Hit Wonder. A música chama Come On Eileen, do Dexys Midnight Runners. Triste uma banda com um nome tão legal assim não fazer sucesso. O nome deles é muito legal. É uma música bem bonitinha, bem legal. Uma música que foi lançada em 1982. Ela foi um baita estouro de sucesso. Ela foi eleita pelo povo britânico como a sexta música mais favorita na década de 80 e outras coisas. Só que a banda, ela acabou tendo muitas brigas. Muitas brigas principalmente pelo seu líder. O líder dele que é o Kevin Rowlands, que realmente ele é uma pessoa meio difícil. Então a banda que tinha muitas pessoas foi sumindo, desintegrando. As pessoas foram embora, indo embora, indo embora. Só sobrou o cara, fazendo artista solo. Tentou fazer umas reuniões de volta, não deu certo. E continuou sumindo, né? A banda tentou voltar de novo. Eu não sei agora como é que anda essa banda aí. Mas ela é bastante lembrada com esta música, que é uma música que é muito legal. Muito bonitinha. Uhum. Melodia bonitinha, letra bonita também. O clipe é legal. Eu confesso que eu gosto bastante dessa música. É muito boa. Então, vamos começar com a lista mesmo dessa playlist? A gente vai começar com uma que tem uma certa controvérsia envolvida. Nós estamos falando de You Get What You Give, da banda New Radicals. Ela foi uma música lançada em 1998, chegou ao número 30 do Top 100 da Billboard em janeiro de 99, e chegou a Top 5 no Reino Unido, Top 1 no Canadá e na Nova Zelândia, etc. Por que essa música tem uma controvérsia envolvida? Um determinado trecho da letra, de acordo com o escritor da letra, Greg Alexander, ele escreveu um trecho da música que critica, entre outras coisas, questões políticas e sociais. Só que, logo no parágrafo seguinte, ele joga nomes de famosos pra falar mal deles. De acordo com o escritor, ele escreveu essa seção justamente como um teste pra ver se a mídia ia se focar nos assuntos políticos que eram importantes ou na briguinha de egos de celebridade. O resultado do teste dele foi justamente que a mídia se focou na treta com os famosos. Porque ele fala do Beck, fala do Hanson, fala da Courtney Love, do Marilyn Manson e por aí vai. E a questão política da letra dele foi completamente ignorada. Uma coisa engraçada é que, como eu falei, Marilyn Manson e Courtney Love foram citados nessa música e o Marilyn Manson comentou que ele não tava bravo que na música o Greg Alexander disse que ia chutar a bunda dele. Ele só não queria aparecer na mesma frase da Courtney Love. Ok? Cada um com as suas prioridades. Mas é o Marilyn Manson, ele tem isso na personalidade dele. E o Beck, que foi um outro citado, ele disse que o escritor pediu desculpas e tudo mais, que a ideia não era ser pessoal, né? E por fim, acabou que o compositor fez um collab com o Hanson depois dessa música. Então, assim, o que ele queria era saber o que ia chamar mais atenção e acabou que as pessoas se interessam mais por tretas de celebridades do que por questões políticas. Tá aí o BuzzFeed, que não deixa a gente mentir, seus 500 artigos sobre as Kardashian, que eu não vou mentir, eu também gosto de acompanhar. Mas deixa pra pra lá. Quanto à música, é uma música bem legal, um ritmo bacana. Eu gosto bastante da voz do vocalista. É uma música interessante que grita nos 90. Tem a cara dos anos 90, tá toda nessa música. Então, com vocês, You Get What You Give, do New Radicals. Escutem aí. We'll be right back. Próxima música, outra música que também tocava bastante na rádio na década de 90. A música é o Tubby Thumping, do Chumbawamba. Caramba, que nome difícil. Não é? O nome da música é difícil, o nome da banda é difícil, que os caras não ajudaram, não. Banda inglesa ainda, viu? Essa Chumbawamba. Caramba, viu? Bom, a Tubby Thumping, ela foi lançada em 1997. A música foi um estouro até o momento atual, contando desde o lançamento, já foram lançados mais de 880 mil cópias nos Estados Unidos. Quando ela foi lançada, ela ficou em primeiro, foi nomeada a melhor música a britânica, né, naquele ano, e realmente foi uma música realmente com um estouro, e de uma banda que ela também tem alguns outros singles, mas só que não tão sucesso quanto esta música aqui. Então, se você for fã da banda, você vai falar: não, tem outras músicas, Amnesia, Snuff is Enough, Time Bomb, etc. Só que realmente, para os meros mortais, realmente a gente só lembra dessa música, aquela música que só lembra da letra: I get knocked down, but I get up again, you're never going to get me down. É meio assim, né? Sim. Então é fácil de lembrar essa música. É engraçado, a maior parte dos One Hit Wonders, eu acho que o que torna eles tão icônicos é que eles têm um fator chiclete muito alto, né? Tem aquele trecho, ou tem aquele riff, ou tem aquela parte da letra que vai grudar no seu cérebro que nem um carrapato e não vai sair de lá nunca mais. É por isso que faz sucesso, que as pessoas lembram, que as pessoas cantam, que as pessoas pedem, né? Você olha essa música, a letra dela é muito simples. É muito simples mesmo, cara. É muito fácil, é praticamente repetição de refrões, no fim das contas. Mas é assim, é uma banda, a Chumbawamba, ela já tá encerrada. Então em 2012 ela acabou sendo encerrada, teve aquelas coisas de reunião, etc. Mas realmente ela não deu certo, então parou, né? E ela só ficou lembrada mesmo com essa grande música, mesmo pros meros mortais. É uma pena, que apesar da música ser chiclete e letra simples, é uma música legalzinha. É, se funcionar, funciona, né? Sim, apesar, né, que Driconde tá falando, ela está na lista da Rolling Stones, na 12ª posição com a música mais irritante. Caramba, viu? Ai, ai, ai, deixa pra lá. Pra ver como o Plo adora a música. Ok. Enfim, né? Fique aí, então, com a Thumbi Thumbi da Chumbawamba, tá? Escutem aí. Injected with a poison. clássico pelos motivos errados. Estamos falando de I'm Too Sexy, de Right Safe Red. O que, que a gente pode falar sobre essa música? Ela foi lançada em 1991, certo? Chegou à segunda posição no chart dos singles que foram lançados no Reino Unido. E chegou ao topo dos charts em 6 países, incluindo Austrália, Irlanda e Estados Unidos. O que é interessante dessa música é que ela ficou conhecida não por ela ser boa. Ela ficou na posição número 49 entre as 50 piores músicas de todos os tempos pela Blender. Mas ela foi eleita em 2007 também, na posição 80 entre as 100 maiores músicas dos anos 90. Os anos 90 foram uma merda em termos de música, mas tudo bem. Eu gosto das músicas. Eu reconheço que elas são uma bagaceira atrás da outra, mas são boas, dá pra dançar, elas são engraçadas, anyway. Então, assim, essa música, ela ganhou vários covers, ela apareceu em propagandas, ela ganhou uma versão do Alvin e os Esquilos, porque sim. Apareceu num dos singles da Taylor Swift, inclusive Right Safe Red foi acreditado pelo single Look What Made Me Do, porque o refrão dessa música, ela segue o mesmo padrão ritmo do refrão de I'm Too Sexy. E, cara, é uma das músicas também que tem uma baita letra, super profunda, super humilde, né? A pessoa nem se acha pra caramba, que tipo, eu sou gostoso demais pra minha camisa. É assim, é uma vergonha alheia, é tão grande essa música, mas era tão legal. Ai, ai, Seijo, o que você me diz sobre ela? Eu não sei porque, eu não sei, eu fico imaginando você dançando essa música por alguma razão. É, não consigo não. Início da década de 90, valia qualquer coisa. Ixi, a vida. Olha o que eu posso dizer. Os anos 90 foram uma época muito interessante, pro bem e pro mal, né? A gente tem que reconhecer isso. Então, com vocês, I'm Too Sexy, de Right Safe Red, escutem aí. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. Próxima música é uma música que é legal, eu gosto, e que realmente é a banda de um hit wonder mesmo. A música é o Turning Japanese, do The Vapors. Pra quem não conhece essa música, pra o pessoal que é fã de podcast, fica mais fácil de lembrar, porque os nossos amigos aqui do J-Wave usam essa música como a vinheta de abertura deles, né? Então é fácil de lembrar pra mim. Sim. Mas essa aqui é uma música que ela foi feita por uma banda inglesa usando um riff oriental, né? De guitarra. Por causa da letra. A música chama Turning Japanese e tem essa letra, né? Turning Japanese. A música, realmente, ela foi um grande estouro. Tornou a banda como One Hit Wonder, lançada em 1980, na época do New Wave, né? O estilo, né? New Wave. E assim, ela teve várias posições no topo, né? E é meio curioso essa letra também que você tá lendo aqui, né? É uma letra curiosa. O que que os fãs que estavam escutando essa música pensaram? Pensaram, né? Eles transformaram essa palavra, o Turning Japanese, foi acreditada como um eufemismo para masturbação. Acredita nisso? Okay. Meu Deus do céu. E o cara, o escritor falou, não, mas não era essa a intenção. Mas depois ele agradeceu a pessoa que pensou nessa ideia, cara. Porque foi um sucesso. Cara, eu não pensei com essa ideia. Mas tá aí. Olha aí. Valeu, agora ganha fama por causa disso, viu? Eu tô tentando entender a linha de pensamento que a pessoa fez pra chegar de ponto A a ponto B dessa teoria, sabe? Não sei, mas aconteceu. Caralho. Era pra ser bizarro, mas o cara até que achou interessante essa ideia. Publicidade, né? Pro bem e pro mal de novo. Exatamente. Na de publicidade. Exatamente. Virou termo pra eles na época. Ah, Turning Japanese. Aham. Ok. Nossa, que baixaria, velho. Deixa pra lá. Enfim, né? Mas então ficou uma grande música de uma banda que realmente virou One Hit Wonders. Eles estavam com medo de que eles não conseguissem lançar outra grande música como essa aqui. E de fato eles não conseguiram. Então eles viraram uma banda de One Hit Wonder mesmo. Uma pena. Mas a música é legal. Então fique aí com Turning Japanese do The Vapors. Escutem aí. Nothing else to do. Oh, it's in color. Your hair is brown. Your eyes are hazel. And such as clouds. I often kiss you when there's no one else around. I've got your picture. I've got your picture. I'd like a million of your aura myself. To take a picture, so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning red, I'm turning Japanese. I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. I want a doctor to take a picture, so I can look at you from inside as well. You got me turning up and turning down. I'm turning in, I'm turning right. I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese. I really think so. No sex, no drugs, no wine, no women, no fun, no sin, no you, no wonder it's dark. Everyone around me is a total stranger. Everyone avoids me like a cyclone ranger. Everyone. That's why I'm turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. Japanese, I really think so. Turning Japanese, I think I'm turning Japanese, I really think so. música, mais uma vez, entramos no campo da controvérsia, mas dessa vez controvérsia legal em relação a direitos autorais. Estamos falando de uma que também tocou a exaustão nos anos 90, que é Bittersweet Symphony do The Verve, que todo mundo vai reconhecer o riff de violino do começo. Essa música foi lançada originalmente em junho de 97 pela banda britânica The Verve. Ficou muito famosa no Brasil na época da Copa do Mundo, que é no ano de 98, ela explodiu aqui. Fez parte da trilha sonora do filme Segundas Intenções, em 99, que também ajudou a projetar mais essa música. Só que o que há controvérsia baseada nela? A letra da música foi escrita pelo Richard Ashcroft, que é o vocalista do The Verve. Só que ele usou samples de uma gravação orquestrada de uma música dos Rolling Stones. Na verdade, uma música inspirada numa música dos Rolling Stones chamada The Last Time, que, assim, no caso, na gravação sinfônica dessa música. Então, assim, que por si já era inspirada numa outra música de uma outra banda e a linha vai seguir. Só que o que aconteceu? A negociação, a princípio, foi de usar um trecho de poucas notas, só que os advogados dos Rolling Stones alegaram que usou um trecho muito maior. Tanto é que essa briga legal terminou com os Rolling Stones ganhando todos os lucros relativos à venda e à distribuição dessa faixa. Tanto é que, assim, relações estremecidas, troca de indiretas, o Ashcroft comentou que essa foi a melhor música que os Rolling Stones escreveram em 20 anos, foi um dos maiores singles deles, mesmo não sendo eles que lançaram. Apesar de ela ter ficado muito conhecida, o The Verve mesmo não viu muito do retorno financeiro dessa música por causa dessa briga legal, certo? É uma música, a letra dela é bem bonita, ela é mais melancólica do que a maior parte das músicas que a gente falou nessa playlist. Afinal, o próprio nome diz, né, Sinfonia Agridoce, que fala que eu não posso mudar, mas eu sou um milhão de pessoas diferentes, então é uma letra muito bonita, eu gosto muito dessa música. Só que, apesar de o The Verve ter lançado outras coisas, a banda foi ativa de 90 a 95, depois de 96 a 99, 2007 a 2009. Teve alguns intervalos, mas a banda lançou vários álbuns, lançou coletâneas, então, assim, ela continuou trabalhando, Bittersweet Symphony ganhou muitos prêmios, inclusive Grammys, inclusive prêmios do MTV Video Music Awards, mas a banda trabalhou além dele e continuou ativa mesmo não sendo, como dizer assim, mesmo não tendo o estouro que teve com essa música. É uma música que eu gosto bastante. Gosto muito do violino dela. Gosto muito do instrumental dela. E uma curiosidade é que uma das muitas versões que apareceram dela foi um mashup com If I Were a Boy da Beyoncé no show da própria. No caso, foi na turnê dela de 2013. Ela usou o riff de violinos do começo misturado com If I Were a Boy durante as performances. Então, com vocês, Bittersweet Symphony do The Verve. Escutem aí. próxima música é outra música de balada, que a música é a Blue Dabdi, do Eiffel 65. E o que que se trata, assim, é essa música? Ela é uma música que ficou na liderança, né, na Europa, então realmente ficou muito popular no Reino Unido, na Holanda, na França, Suécia, Suíça, Finlândia, Noruega e etc. Uhum. Nos Estados Unidos também, ele entrou no número 6, né, na Billboard Hot 100. E a música acabou sendo indicada ao Grammy, né, de melhor gravação de música dance em 2001. A música, apesar de ter sido lançada em 98. Mas assim, essa daqui é uma... A banda Eiffel 65, essa a gente pode discutir também, né? É aquela coisa que o fã dessa banda aqui, se tiver, vai xingar a gente. Eles vão falar, cara, ela tem outras músicas também, famosas, sucesso. Tipo a Move Your Body, tem a One Go, que foi cantada na Euro 2000. Tem uma da Olimpíada de Inverno 2006, que vendeu pra caramba. Mas assim, pro meros mortais... Ela é uma banda que realmente a gente só conhece por causa dessa música, Blue Dabdi. Blue Dabdi, que ela também sofre críticas porque ela é muito simples também. Caramba, o refrão dela é aquela coisa. Dabadi, dabada, dabadi, dabada. É, o que quer dizer isso? Eu não sei o que quer dizer essa coisa, né? Tipo, é música pra você dançar e... É música de balada. É balada isso aqui. Isso é divertido. Exato. E ela foi usada em vários lugares, né? Mentiroso, Homem de Ferro 3, A Múmia, Filme dos Smurfs, etc. Vários lugares em séries de TV, jogos, etc, né? Pra ver como ela ficou um estouro naquela época que foi lançada. Eu lembro que tocava bastante na rádio pra escutar essa música aí. Tocava bastante. Mas a Eiffel 65 é uma banda que ela tá meio assim... Ela ainda existe, né? Ela existe, mas realmente eu confesso que eu não presto mais atenção, né? Porque eu só conheço essa música e eu não fico de olho nas bandas de música de balada na Europa. Então deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Deixa os caras fritando lá. Então fique aí, né, com Blue Dabdi do Eiffel 65. Escutem aí. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue, like him inside and outside. Blue his house with a blue little window and a blue Corvette. And everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been need, I've been died, I've been need. também pode entrar na categoria das músicas de balada, mas eu acho que ela, a projeção recente que ela tem é mais por causa de meme do que qualquer outra coisa. Estamos falando de What Is Love, do grupo Hathaway, que é um grupo com membros de Trinidad e Tobago e Alemanha, porque sim, essa mistura é bem legal, em 93. É considerado um dos seus principais sucessos da carreira, se não o único, né? Ela chegou ao número 2 no Reino Unido e na Alemanha, e chegou ao número 1 das paradas em 3 outros países, todos eles europeus ou asiáticos. Chegou ao número 11 no Hot 100 da Billboard nos Estados Unidos, 12 na Austrália, e atualmente ela ocupa a posição 75 de maior best-seller de todos os tempos na Alemanha. O que que tornou essa música tão famosa? Vocês provavelmente já devem ter visto aquele vídeo que mostra o Will Ferrell e o Jim Carrey dançando no carro com essa música tocando. What is love, baby, don't hurt me. Todo mundo já viu isso. De onde vem isso? Vem de um sketch do Saturday Night Live chamado Roxbury Guys, que nesse sketch ele trazia dois irmãos que eram interpretados na época pelo Chris Kattan e pelo Will Ferrell, que frequentavam clubes de dança sempre com um convidado, como o Sylvester Stallone e o próprio Jim Carrey foram desses convidados. Esses sketches, eles deram origem depois ao filme Os Estragos de Sábado à Noite ou A Night at the Roxbury, que esse filme foi lançado em 98. E no Brasil, ela entrou na trilha sonora da novela Sonho Meu e voltou dos mortos em 2011 no Reino Unido, porque ela foi incluída no comercial de uma rede de lojas varejistas de vestuário, fazendo com que o single começasse, ganhasse posições no iTunes Store, do Reino Unido, no caso. E assim, é uma música muito chiclete. Meu Deus do céu, uma música muito chiclete. Ninguém sabe a letra dela não tem nada a ver também, super simples, é basicamente o cara se perguntando o que é o amor, por favor, querida, não me machuque, e é só isso a música inteira. E ele chorando porque, tipo, te estou te dando meu amor, mas você não tá aí. Eu não entendo. Por que que tanta música de balada tem letra de sofrência? Mano, não faz sentido nenhum. Ah, pensa assim, o cara vai pra balada e ele quer fazer o quê? Quer se esquecer dessas coisas. Só não deixa esquecer. Ai, Deus, é triste, né? Foda-se essa tristeza, vai. Dane-se. Sei lá. Mas é uma música muito divertida. Isso a gente tem que falar. Então com vocês, What is Love, do Hathaway. Escutem aí. What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me, don't hurt me no more. What is love? Yeah. próxima música é outra também de One Hit Wonder de sucesso. O pessoal que escutava essa música lá pra final da década de 80 deve se lembrar. A música é o The Promise, do Wayne Rome. E a música, ela chegou ao número 11 da Billboard Hot 100. E sim, ele acaba sendo One Hit Wonder porque realmente é a única música mais famosa da banda, apesar dela existir até hoje. Tá, a banda Wayne Rome, ela teve o trabalho dela de 87 a 90, deu uma grande pausa e voltou em 2006. E ainda assim, ela tem uns problemas, né? Porque por causa de problemas aí legais, acabou existindo duas encarnações da banda. Caramba! Ainda deve existir também esse problema aí até hoje. Eu não sei o que tá acontecendo com essa banda aí. Mas é assim, é uma música que ela é uma música legalzinha, até triste, com uma melodia meio pra baixo, fala assim de promessas, fala assim de amor que já foi, fala do dia que tá mal, etc. Entra no mesmo caso, né? Tipo, a música é pra dançar e a letra é mó sofrência, cara. Como assim? Pois é, mas ficou tão em alta que ela tem várias versões covers de várias bandas. Mas muitas bandas fizeram um cover dessa música aqui. E ela aparece também em outras mídias, né? Tipo, em filme, em seriados, em outros lugares. Apesar que, assim, até que eu gosto dessa música. Faz tempo que eu não me lembrava mais dela, confesso. Confesso que eu nem me lembrava mais da banda também. Pensei que ela já tinha acabado faz tempo, só que ela voltou em 2006. E é complicado, né? É, como eu já falei, ela tem duas bandas, né? Meio complicadas. Então, tem a Wayne Rome 2 e tem a Wayne Rome UK. É estranho esse negócio. É quase aquelas formações diferentes de banda de K-pop, né, cara? Dependendo do nível de graduação que os moleques das bandinhas de K-pop têm. Mas é uma parada assim. É, você pensa assim, você tinha sua banda original de 87 a 90. Aí, o cara do teclado, ele decide voltar com a banda ali, em 2006. Ele fez a Wayne Rome 2. Só que o cara que era o vocalista original, fez a outra banda, Wayne Rome UK. E agora tem duas bandas, Wayne Rome. E eles que se degladinham agora, nos tribunais. Mas enfim, né? Então fiquem aí com The Promise, do Wayne Rome. Escutem aí. Make you fall for me. próxima música é One of Us, da Joan Osborne. Lançada em março de 95, também é uma música bem característica, assim. Menos música de balada e mais uma baladinha lentinha, bonitinha. É uma música muito bonita. Ela foi, obviamente, a faixa mais conhecida da carreira da Joan Osborne, que apesar de tudo, teve uma carreira bem rica, lançou muitos álbuns, muitos collabs, um pouco no soul, e explorou outros estilos musicais, gravou com Dixie Chicks, gravou com uma galera. Mas essa música especificamente, ela foi escrita pelo Eric Bazilan, do The Hooters, que diz que foi a música mais rápida que ele escreveu na vida dele, porque ele escreveu pra impressionar uma garota, o que funcionou porque ele casou com ela. Bonitinha isso. E, originalmente, ele não escreveu essa música pensando na Joan Osborne pra gravar, mas calhou de permitir que ela gravasse, deu certo. E é uma música, uma letra bem, bem interessante, porque ela fala muito dos aspectos da crença em Deus, é uma coisa que tem bastante a ver com a história da própria Joan Osborne, sabe? E é uma letra muito bonita, é uma música bem... Eu gosto bastante dessa música. Ela foi o topo dos charts na Austrália, Canadá, na Bélgica, na Suécia, chegou no número 6 no chart do Reino Unido, e entrou pelo menos em top 20 em 12 países. É o tema principal da série Joan of Arcadia e no Brasil ela foi a 13ª música mais tocada em 96, que foi o ano em que ela realmente explodiu aqui. Inclusive a Joan Osborne, se não me engano, vai passar pelo Brasil esse ano pra ver o quanto que essa música é marcante na carreira dela. A turnê dela tá sendo divulgada como a cantora de One of Us, quando anunciou no rádio, quando anunciou em alguns outdoors. É engraçado, mas é meio triste, pensando bem. Fala disso e fala das versões do Bob Dylan que ela faz. O resto do trabalho dela, foda-se. Porque eu ainda queria escutar mais algumas coisas dela. Mas tudo bem. Seiji, quer falar alguma coisa? Nossa, essa música é muito legal. É muito linda. É uma música voltada a Deus, né? Então o cara que é religioso adora essa música também. Mas o cara que precisa ser religioso, fanático, ele vai gostar. Porque ela, a melodia é bonita e a letra também é muito legal. Muito boa. Então ela é reconfortante. Então com vocês, One of Us, da Joan Osborne. Escutem aí. Just a slob like one of nobody calling on the phone, except for the Pope maybe in Rome. E pra fechar esta playlist, vamos fechar com uma música que eu confesso que eu não conhecia ela. Fui escutar, me tocou pra caramba, e a história por trás dela, do videoclipe, realmente, rapaz do céu, é impactante, Adri. Não sei se você conhece essa música. Eu tô escutando ela agora, e eu tô lendo a letra, e eu tô, uau. A música chama Runaway Train, do Soul Asylum. Essa música, ela foi um estouro mundial lá pra meados de 93, ela ficou no top 40 no mainstream Estados Unidos, vendendo mais de 600 mil cópias nos Estados Unidos no seu ano lá em 93. Venceu o Grammy Award de melhor canção de rock em 94, e ainda assim, o Soul Asylum, ela é uma one hit wonder, porque essa é a música que realmente é mais conhecida deles, né? E é uma pena que, assim, a banda existia desde a década de 80, ela perdeu o seu baixista em 2004 por causa de um câncer na garganta, mas já trouxeram outro integrante e a banda ainda segue, ainda continua. Mas o que é tão impactante essa música, né? Primeiro a letra. A letra, ela realmente ia falar de coisas pesadas, falando assim como a vida é difícil, trem fugitivo nunca vai voltar. Quando você vê essa música com o seu clipe, você vê a mensagem que ele quer passar. O clipe, ele fala assim, né, de crianças, jovens que estão desaparecidos há muito tempo. E você pode ajudar a trazê-los de volta, se você tiver alguma informação. Enquanto isso, vai apresentando alguns casos que vão surgindo, assim, a criança sofrendo, ela fugindo, algum crime contra elas, etc. E enquanto o clipe vai exibindo, vai mostrando a foto de uma criança, o nome completo dela e o ano em que ela desapareceu. Desaparecido desde o ano tal. Desaparecido desde o ano tal. E quando você vai lendo a história desse clipe, que aconteceu logo depois, você fica também impactante, porque teve crianças que foram encontradas, graças a esse clipe. Das 36 que apareceram no vídeo, 26 foram reencontradas. Algumas saudáveis, algumas foram encontradas bem, outras infelizmente foram encontradas mortas, algumas levou muito tempo pra serem encontradas, mas pra ver a importância que esse clipe tem, né? Sim, e o clipe termina com a mensagem assim, ó, se você sabe de alguma informação, por favor, entre em contato, avise. Então, foi um clipe impactante. Quando eu tava lendo, eu tava vendo o clipe. Detalhe, na verdade, não tem só uma versão desse clipe. Nos Estados Unidos foram lançadas 3 versões e tem a versão britânica também, levando em consideração as crianças de cada país, de cada região, pra tentar talvez localizar um pouco a atenção pra cada uma delas, né? Sim, sim. E como já falei, uma música que foi um estouro, teve algumas versões covers, algumas referências, ficou no topo em vários lugares. Topo assim, ficou em vários top 10, né? Em vários lugares no mundo. Ficou marcante, realmente, de uma banda que eu realmente não sabia, uma banda de rock alternativo da década de 80, que eu adorei o estilo e eu confesso que já virou uma banda favorita minha também, viu? A pena que ela é uma one hit wonder, realmente, mas deve ser porque como a gente não conhece as outras músicas, então a gente não fica falando tanto dessas outras músicas, mas aí o jeito é ir atrás das músicas e curtir essas músicas, né? Bom, mas então vamos terminar nossa playlist de One Hit Wonders Parte 2, né? As músicas internacionais. Dá pra fazer mais playlists ainda, e acho que a gente vai fazer, até porque tem outras bandas aí com One Hit Wonder, outras discutíveis, que vai gerar uma grande briga se a gente falar, tipo Survivor, o Extreme, o Steppenwolf, uh-huh, o Aha, e etc. Enfim, né? Mas isso a gente deixa pra outro momento, essa discussão. Bom, mas então vamos terminar essa playlist. Por favor, manda e-mail, comenta, falem demais bandas One Hit Wonders que vocês conhecem, que a gente não falou. E acho que é isso, né, Adri? Uhum, é isso. Então, pessoal, muito obrigado por terem escutado. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários, mandem seus pedidos de playlists. E é isso. Até mais. Beijos. Tchau, tchau. E fique aí com o Runaway Train do Soul Asylum, tá? Escutem aí. Oh,